Vinha de Nabote, um sonho guardado. Acabe desejou, mas o coração era amargurado. Guarde-me, Senhor, a herança que é minha. Nabote se firmou a promessa divina. Teu nome exaltarei. Jezabel armou com traição no olhar. Mandou que o inocente viesse a tombar. Mas o céu observou e a voz do Senhor trouxe a Elias com a verdade e temor. Graças.